Segredo, desigual, reis da praça, aplicativo. A lua é nós. Como muitos na corrida do rap, atrás do quê? Apenas o orgulho de ser MC. Ouve aí. Entre rabiscos, o caderno de rascunho a letra. MC viaja em pensamento com papel e caneta. Com mente aberta entre vários assuntos, com a ideologia expressada em minutos. O ritmo e poesia que o MC produz é com satisfação que expõe aquilo que compus. Agradeço a Deus pela dádiva concedida. É com altivez que represento esta sigla MC. Sou mestre de cerimônia, que é branco, amarelo, azul do céu e verde da Amazônia. Sou brasileiro, também curto o som do estrangeiro. O que eu faço é verdadeiro, não é movido ao dinheiro. É pelo amor que tenho, pela cultura. Fazer o quê? Se meu som não é o que a mídia procura. Da minha maneira, no rap eu quase agulho. Sou um MC e falo com orgulho. Microfone tatuado, lado esquerdo do peito. Bumbo e caixa do compasso que mantém o conceito. E fortalece o respeito que nutro pela cultura. Construindo um acesso forte pra essa estrutura. Com postura pra que ninguém me cobre no futuro. Com contradições aos ideais que hoje eu juro. Sei que o caminho é escuro, mas eu adoro o perigo. Sei que os amigos acreditam, eu trago os reais comigo. Separo o joio do trigo como a M quando samplers. Me protejo dos postas igual bebê que usa bumpers. Mantenho o amor que nasceu na primeira linha arriscada. O funk faz da minha alma contaminada. Tô na jogada igual o Beck na zaga. Sou tipo um vermicida, proletário que roda praga. Traga o seu esquadrão de falsidade e mentira. Que eu entorto sua imagem igual Beto Curupira. Ponho na mira os otários que dormem no barulho. Mostrando a arte suja que ainda me faz ter orgulho. Rode o orgulho, rimagem, sua reciclagem epidêmica. Vitamina metafórica pra curar a mente anêmica. Sou MC, estou de volta, vim pra te atormentar. Sou caipa e na casa e os meninos da cidade. Já tô chutando a porta, pronto para detonar. A rachada é verbal, a cidade dominada. Começa a disparar, vou baixar estacionado. Contra quem já não quer meu bem, assim de me ferrar. Com pedras que me atacam, construo o meu castelo. Entre físicas e elogios, sigo nesse mundo paralelo. Onde faço a vontade da minha escolha. Tô na caminhada de MC, mesmo que no pé forme infinitas bolhas. Não me canso, se tiver ideia eu lanço. Obstáculos são experiências para o meu avanço. Transo minha voz com letra e batida. Combinação que me traz orgulho e faz andar de cabeça erguida na vida. Uma escolha provém de uma renúncia. Eu fiz a minha e muitos não contavam com minha astúcia. E agora quem poderá defendê-lo? Não escolhi o rap, pelo rap eu fui escolhido. Sei que os falsos desejam meu fim, mas não serei vencido. Envolvido até a alma com a sujeira. É o que te faz me levar a sério, até se eu falo de brincadeira. Mesmo ritmo estando em fim de feira, tem muita fruta boa, graúda. A inveja também existe, mas sou mais minha folha de arruda. Enquanto os clamam por ajuda pra tentar sair do lugar, o orgulho que tenho me faz, mesmo parado, continuar a acreditar. Mas você não é igual como aparece na televisão. Qual é a diferença?